Vamos falar agora, cara, em detalhes, propostas, verdades que precisam ser ditas. Somos das ruas e trazemos a você nosso cartão de visitas. A matança continua e ninguém nada faz. A matança continua e ninguém nada faz. A matança continua e ninguém nada faz. A matança continua e ninguém nada faz. Aquela vez, você virou de costas, nada fez. Igual toda vez, ato por ato, foi só se complicando. Agora escute, saiba que o medo, a omissão destrói um homem. Você não vê, não crê, mas muitos passam fome. A crise existe, insiste, persiste. As escuras nas ruas não é armação. Será que você nunca vai entender? Que o sistema, cara, cobra muito caro de você. E dá pra trás na hora H, pode crer. Cedo ou tarde você vai sentir a flor da pele, o sistema que repele, prepare-se. Pois é mal, cara, você tentar e descobrir que a vida é isso aí, não temos forças pra prosseguir. Não adianta insistir, não. E você grita em um momento de aflição: maldição, maldição, maldição. Ok, explodam-se os que insistem em se omitir. Por causa de vocês o mundo está assim, próximo ao fim. A matança continua e ninguém nada faz. A matança continua e ninguém nada faz. A matança continua e ninguém nada faz. A matança continua e ninguém nada faz. Você não vai além de suas obrigações. Que tal saber, cara? Você está marcado pra morrer. A minha vida, a sua vida e a de nossos filhos está por um fio. Você ignora, pensa que é safo, mas não tá salvo. Eu bem que te avisei, falei, cansei de te chamar pra bater um plá. Deixa pra lá, a realidade aí está. Bala na agulha, insegurança nas ruas, cara, agora segura, cuide-se. Coloque grades cadeados no portão para deter sua criação. Vacilão, tinha tudo nas mãos e não soube armar. Viver não é só aprontar. Ouça nossa voz, ela vem das ruas. Ela pede, implora a vida mais justa para por fim numa triste melodia que se alastra noite e dia numa proporção que arrepia e nos obriga a viver. Viver numa vida passiva na mira de um ferro. Essa vida não quero, não quero, me diga, me seja sincero. Se isso é o que você quer, diz. A matança continua e ninguém nada faz. A matança continua e ninguém nada faz. A matança continua e ninguém nada faz. A matança continua e ninguém nada faz.